Curso Livre Caipira Tech Lab. Oiê, eu sou Cíntia Mendonça e este é o podcast do curso Caipira Tech Lab. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Estamos em novembro de 2021. Nesta segunda edição do curso, oferecemos uma programação formativa organizada em 4 módulos: Construção Social de Mercados, Agricultura e Mudanças Climáticas, Agroecologia e Finanças, Arte e Comunicação. Nesse episódio, iremos ouvir a segunda aula do módulo 1, Construção Social de Mercados. Nesta aula, ouvimos sobre a história e a prática das políticas públicas para pequenas e pequenos agricultoras e agricultores aqui no Brasil, com a Emília Jomalines, que é pesquisadora associada do Centro de Referência em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Olha, durante essa aula, talvez vocês sintam a necessidade de acompanhar a fala da nossa convidada acessando as imagens das quais ela faz referência. Neste caso, vocês poderão acessar o material da aula aqui mesmo no nosso site. Então, aproveitem. Boa aula para vocês. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Cíntia, Mari, Lorena, né, que não está aqui hoje, mas com quem eu conversei, né, ao longo aí das últimas semanas. Eu fico muito feliz de estar me somando a um curso, né, que envolve, enfim, vários temas interessantes, pessoas, né, que têm sido chamadas para contribuir, como a Ana e a Giselda, que são referências, né, a experiência da Arte, a experiência do Polo. Então, assim, é uma honra me somar aí ao grupo dessas mulheres que estão integrando aí a equipe do curso. Eu sou Emília. Eu participo já há algum tempo, né, da articulação de agroecologia aqui do estado do Rio de Janeiro. Muito tempo participei na capital, quando morava lá, né, envolvida principalmente com a galera da agricultura urbana. Depois migrei para a região serrana, em Nova Friburgo. Morei 5 anos lá e agora estou numa transição, vindo morar aqui na região dos Lagos, porque dou aula aqui de geografia na rede pública municipal. Então, antes eu não peguei que era uma qualidade, eu achei que era uma palavra com a mesma inicial do seu nome. Aí eu cheguei até a colocar Emília Estrada, porque eu sou meio assim viajante. Mas aí depois mudei para uma qualidade, aí escolhi o Esperançosa. Sou estudante num programa na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que chama CPDA, um programa de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. E aí lá eu integro um laboratório, um centro de referência de soberania e segurança alimentar e nutricional, que desenvolve e vem desenvolvendo várias pesquisas nessa área. Antes da gente ir para a apresentação, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu separei um vídeo de 10 minutos, na verdade é um vídeo um pouquinho mais longo, eu tentei reduzir ele para encaixar na nossa aula. E aí é um vídeo que tem tudo a ver com o tema de hoje, né, que é essa história e prática das políticas públicas. Eu vou compartilhar a minha tela e aí depois a gente conversa um pouco sobre essa coisa das políticas públicas. Eu achei esse vídeo super emocionante. É um vídeo do Silvio Tendler, que é um diretor, né, que fez vários outros filmes. O próprio Veneno Tá na Mesa, que é um documentário bem conhecido da gente, né? Vocês viram que tem uns cortes ali um pouco toscos. São os cortes que eu fui dando para a gente não tomar tanto tempo da aula. Mas eu achava que era, enfim, um bom ponto de partida para a gente conversar e conversar, né, com a razão e com o afeto sobre o tema das políticas públicas, né? Essa relembrança de um passado tão perto e tão longe ao mesmo tempo, né? Aí eu vou pedir para o pessoal que está aí na coordenação do dia, quem puder já compartilhar a tela com a apresentação, por favor. Já pode compartilhar. E, na verdade, o primeiro slide ali é também um pouco perguntar, né, antes da gente trazer umas ideias iniciais do que são as políticas públicas, é ouvir um pouco de vocês, né, sobre esse tema da política pública para a agricultura familiar e camponesa, para a agroecologia, para a soberania e segurança alimentar e nutricional, né? Eu vou tentar hoje passar por alguns elementos desde a construção recente desse ciclo virtuoso das políticas públicas até o atual cenário em que muitas pessoas que pesquisam as políticas públicas, né, classificam como um cenário de desmonte, de desmantelamento das políticas públicas. Pode passar. E é difícil falar de política pública sem também falar um pouquinho do Estado, né? Então, pode passar. A primeira coisa que eu queria era provocar mesmo a gente a falar e falar também a partir até do que a gente viu no vídeo, né? O que que é o Estado e o que são as políticas públicas? Sei que muitas de vocês, né, têm relação, já acessam políticas, né? Todas nós, de alguma forma, acessamos políticas públicas, né? Mas algumas aqui eu sei que acessam políticas nessa área da agricultura e da produção de alimentos. Então, assim, se vocês, né, a partir dessa experiência, a partir do vídeo, como é que vocês veem esse tema das políticas públicas? Bom, eu vou dando sequência, mas também, se alguém quiser fazer depois alguma intervenção, pode sinalizar aí, por favor, tá? Até fazendo uma ponte com o que vocês assistiram na aula passada, né? Que é essa questão da construção social dos mercados, né? A gente também vai tentar hoje falar dessas políticas públicas em relação com essas estratégias. A construção dos mercados, ela não necessariamente ela necessita ou ela envolve uma política pública. Vocês mesmo falaram, por exemplo, de experiências que a gente chama autogestionadas, ou seja, gestionadas por produtores e produtoras e consumidores e consumidoras que não diretamente pode envolver uma política pública, mas muitas políticas públicas podem contribuir para isso que a gente chama de construção social dos mercados. Para construir a política pública, a gente também tem que entender um pouco de onde ele vem, dessa relação que ele tem com o Estado. Sem a pretensão de fazer um debate super amplo de algo que é uma discussão bastante densa e muito grande, né? Existe toda uma discussão de teoria do Estado, mas assim, alguns elementos para a gente pensar, né? Primeiro, que a gente às vezes fala de Estado e hora de governo, e a importância da gente fazer essa distinção. O Estado, ele é um conjunto de instituições, e aí uma instituição do Estado é o governo. O Estado brasileiro, por exemplo, ele é dividido em três poderes e em três escalas: o federal, o estadual e o municipal. O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, o governo executivo municipal, por exemplo, é uma parte, é um braço desse estado, né, que possui um outro conjunto de instituições. Normalmente, quando a gente fala de Estado, a gente está falando de um território que tem uma certa soberania, um conjunto de instituições que soberanamente regulam e administram uma porção do território. E aí, uma questão muito importante é que o Estado, quando é Estado, né, ele tem ou pressupõe ter o monopólio da violência. Isso é muito importante porque o tema da violência atravessa bastante o tema da política pública quando a gente está falando de Brasil. O Estado, ele pressupõe uma ou muitas nações, né? Daí essa ideia da identidade, como que a gente se identifica entre brasileiros e brasileiras, mas também outros países são plurinacionais, né? A gente tem um exemplo aqui de um país vizinho ao nosso, que é a Bolívia, que é um estado plurinacional, que reconhece diversas etnias indígenas que existem naquele território, né? E o Estado é um desses muitos, né, pensadores que estudam o Estado, que é o Gramsci, é um cara lá da Itália, que já faleceu há muito tempo. Ele fala que o Estado, ele é a sociedade política e a sociedade civil. Muitas vezes a gente acha que o Estado é uma coisa e a sociedade ela é outra, e ele vai dizer que não, né, que o Estado, ele faz parte dele uma sociedade civil. E aí a sociedade civil que a gente está falando não é só a ONG, né, as organizações não governamentais, mas é toda a sociedade que não necessariamente faz parte da administração pública ou tem cargos parlamentares, cargos no executivo, né? O Estado, ele é tanto esse conjunto de instituições e pessoas que fazem parte dessas instituições, mas toda a sociedade, né? E um outro elemento importante do Estado é que o Estado, ele tem uma burocracia. E aí, aqui a ideia de burocracia não é necessariamente negativa, pejorativa. A gente sempre associa, né, e a gente qualifica coisas burocráticas de uma forma muitas vezes negativa. A ideia, a origem da palavra burocracia é dizer, olha, esse Estado, ele tem uma administração, ele tem um corpo, né, burocrata, um corpo de técnicos que tocam o cotidiano do Estado. E no tema da política pública é muito importante a gente levar isso em consideração. Partindo agora para o outro slide, trazer alguns elementos para a gente pensar as políticas públicas, né, que também é um campo amplo de pesquisa e debate. Eu trouxe algumas definições para ajudar a gente a pensar as políticas públicas aqui dentro do nosso tema, dentro do nosso cotidiano. Algumas definições possíveis, né? primeiro entender que a política pública ele é o Estado em ação, mas também a inação, né? A intencionalidade, muitas vezes, do Estado em não agir em determinadas situações deve ser entendido também nessa definição ampla do que é uma política pública. A não regulação, por exemplo, né, de um tema controverso, como, por exemplo, os agrotóxicos ou os transgênicos, né, é também, né, integra esse guarda-chuva do que é uma política pública. A política pública é os governos fazendo, é o governo na atividade, né? E tudo que eles fazem tem um motivo, tem uma intencionalidade nesse fazer do governo, né? De novo, essa ideia do que os governos escolhem não fazer, né? Na literatura, galera que fica lá refletindo sobre a política pública, isso é sempre muito destacado, né? Da gente prestar atenção o que, que o Estado faz e por que faz, mas o que, que o Estado também não faz e por que não faz, né? O Estado ou os governos, na verdade. E aí, as duas últimas definições um pouquinho mais maiores, assim, né? Uma é entender que é um conjunto de efeitos não necessariamente previsíveis, né? Porque a política pública, às vezes, a gente senta e não, vamos planejar aqui. A gente planeja, executa, monitora, fiscaliza e muitas vezes, na verdade, a política pública, na hora que é executada, ela não segue aquela linha que a gente idealmente planejou. Então, ela pode envolver um conjunto de efeitos que não necessariamente foram aqueles previstos, não necessariamente são coerentes e eles resultam de interações entre instituições, entre agentes dessas instituições, aí a burocracia, e os atores sociais, aquilo que no outro slide eu chamei de sociedade civil. E, por fim, uma última definição, entender que a política pública, ela reflete, então, o entendimento dos grupos sociais, aí a sociedade civil de novo, sobre si e sobre a sociedade. Por isso que é importante a gente não apartar, não segregar o que é Estado e governo e o que é a sociedade. A política pública e o governo em ação, ele reflete a sociedade. Ele é um espaço em disputa por essa sociedade em geral. E aí não dá, a gente viu lá, né, a Marcha das Margaridas, o que é o marco, né, da Marcha das Margaridas? É Margarida Alves, né, que foi brutalmente assassinada, uma liderança indígena, e aí usar, né, a violência política a Margarida Alves é uma forma de dizer, olha, não tem como a gente fazer uma construção de lutar por políticas públicas ignorando como que a violência, ela atravessa a formação social brasileira, né? E aí a violência se dá de várias formas. Tem a violência física, né? Que leva, inclusive, ao homicídio de lideranças políticas, de trabalhadores rurais. Mas a violência é também a própria privação do acesso à terra que marca a sociedade brasileira. É a fome, né? Como eu exploro no próximo slide. Então, só a título aqui, assim, né, da gente quantificar um pouco a condição da violência no campo, todo ano uma organização que é a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, imagino que, né, muita gente já tem ouvido falar da CPT, ela sistematiza, organiza dados sobre os conflitos no campo e todo ano lança um relatório, né, com dados, com planilhas, tudo muito bem assim monitorado e sistematizado. Os dados sistematizados em 2020 mostram uma tendência de alta, né, que já se verificava nos últimos 2 anos e em 2020 foi confirmada. Em 2020, o aumento de conflitos foi de 25%. Então, por exemplo, em 2019... esse monitoramento da CPT registrou a ocorrência de 1.903 dados. Só já em um ano de diferença em 2020, já houve um aumento de 8%, de 1.903 para 2.054 casos. E esse foi o maior dado registrado desde 1985, que é quando começou esse monitoramento da CPT dos conflitos no campo. Então, a violência, ela não é só uma coisa que estava lá na época de Margarida Alves, ela é uma coisa que segue acompanhando a realidade do rural brasileiro. E aí eu trago, né, trouxe um pouco essa violência física, mas provoca a gente a pensar as várias formas de violência, a fome, né, que está aí muito presente, né, nas notícias, nos jornais, no nosso cotidiano, né? A fome também como projeto, como expressão das desigualdades e como um projeto vigente na sociedade brasileira. Dois autores muito importantes, né? E que mostram como que a fome, ela, né, não é nova, ela não é recente, é o Josué de Castro, que escreveu esse livro aqui à esquerda, que é um livro célebre, que é uma referência para quem estuda e busca se aprofundar sobre esse tema, sobre a história da fome no Brasil, que é o Josué de Castro, e ele fala lá nos anos 40 que a fome, ela é uma expressão biológica de males sociológicos. A importância dele falar essa frase é porque durante muito tempo e ainda hoje, muita gente acha que a fome, ela tem uma relação com a produção do alimento. A gente precisa produzir mais para evitar que haja fome, né? E aí o Josué de Castro, lá nos anos 40, já falava, olha, não é isso. A fome não é um problema biológico nesse sentido de pensar a produção, a quantidade de produção, a possibilidade de produzir em determinados locais. Ele é um mal sociológico, ele é um mal da sociedade, das desigualdades sociais. E aí eu trago também a Carolina Maria de Jesus, que é uma, né, escritora que publicou esse livro, que é um diário da vida dela. Ela era uma mulher negra, favelada, da periferia de São Paulo, e aí no diário dela, Quarto de Despejo, ela, um livro traduzido para várias línguas, ela conta o seu cotidiano, né, de violência, de privação, e a fome atravessa toda essa narrativa dela. Ela é mãe de muitos filhos, né, e aí ela relata esse cotidiano da fome, isso já nos anos 50. E aí uma frase que acho que Carolina fala a mesma coisa que Josué, mas de outra forma, né? Ela fala, quem inventou a fome são os que comem, né? Então, como que a desigualdade na sociedade brasileira, ela é marcada por essas violências, essas privações. E aí, só para rapidamente, assim, né, registrar que não existe uma condição de violência ausente de luta, ausente de resistência, ausente de solidariedade ativa, né? Nos anos, no contexto da ditadura, no processo de redemocratização, na formação de grandes movimentos sociais como o MST, e ainda hoje, né, muita luta, né, da nossa parte, as mulheres indígenas, a população indígena, a população negra, as mulheres negras, a população do campo. E aí uma foto no centro aqui, né, que é uma foto, um registro de um mutirão de solidariedade para doação de alimentos agroecológicos no contexto da pandemia, né? Então é importante a gente contar essa história, né, essa história que, como dizia lá o samba da Mangueira, para quem é do Rio de Janeiro deve lembrar, a história que nem sempre a história conta. E aí, por conta, né, pelo fato de existir essa mobilização da sociedade, essa mobilização que o Silvio Tendler registrou de forma belíssima, né, na Marcha das Margaridas, aquela foi uma, outras aconteceram depois, e a gente conseguiu, né, construir, consolidar até um tempo recente um ciclo virtuoso de políticas públicas, né, tanto sob a ótica do direito à alimentação e da segurança alimentar e nutricional, como também sobre essa ótica do fortalecimento da agricultura familiar, dos povos do campo, das águas e da floresta, como o pessoal da Marcha, a mulherada da Marcha das Margaridas gosta de falar. E aí, falando mais especificamente desse ciclo recente que eu chamo aqui de ciclo virtuoso, tem um texto que vai dividir esse ciclo em três gerações. Ele identifica três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar com características específicas. Uma primeira geração, uma segunda e uma terceira. É um texto da Kátia Grisa, do Sérgio Schneider, que são dois pesquisadores lá do Rio Grande do Sul e sabem um monte de política pública para a agricultura. A primeira geração, eles identificam, né, que é esse quando de fato a categoria agricultor e agricultura familiar, ela começa a ser visibilizada na política pública. Porque a política pública para a agricultura no Brasil teve há muito tempo. A soja se expande, chega no centro-oeste brasileiro também por ação do governo brasileiro à época. Então, a gente está falando aqui da política pública para essas categorias, né? E aí, em 94, quando a gente tem o PRONAF, né, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, essa categoria, ela vai se achegando nas políticas públicas e, além do PRONAF, outras políticas vão sendo construídas segundo a Kátia e o Sérgio, com um referencial muito orientadas pela questão agrícola e agrária. Então, o tema da produção, a questão da terra, muito forte nessas políticas públicas. Então, a gente tem o PRONAF, o Programa de Garantias de Preços da Agricultura Familiar, o Seguro da Agricultura Familiar, a própria Política de Assistência Técnica e Extensão Rural, inclusive para assentamentos de reforma agrária, começam a partir de 94, aí mais ou menos no final do primeiro, acho que início do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, a gente consegue perceber, então, essa agenda da agricultura familiar se achegando nas políticas públicas. Uma segunda geração, os autores identificam a partir de 97. E aí, para além de trazer um referencial agrícola e agrário, eles também trazem essa dimensão da assistência social. Então, vai ter Programa Nacional de Habitação Rural, o próprio Bolsa Família, uns anos depois de 97, né, é instaurado. Né? Então, é para além de pensar a dimensão produtiva da agricultura familiar, são políticas que garantem, né, assistência social, que envolvem uma permanência digna, que buscam, né, garantir uma permanência digna no campo para essas pessoas que produzem. E aí, um pouco mais recente, uma terceira geração, eles vão identificar que aí, para além de pensar a dimensão agrícola, a dimensão da assistência, pensam também a dimensão da segurança alimentar e nutricional e da sustentabilidade. Então, a gente vai ter, por exemplo, o PA e o PNAE, né, a partir da lei de 2009, com essa especificação, né, dos 30% dos recursos a serem destinados para a agricultura familiar. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, os dois, né, além de pensar o fortalecimento da agricultura familiar, trazem muito essa dimensão do direito à alimentação. As políticas de selos e certificações, a certificação participativa, todos aí já, então, nessa terceira geração. E aí é bacana, embora não dá tempo de explorar, né, tudo, mas acho que uma coisa que é legal que esses autores trabalham nesse artigo, e eu botei ele lá como referências para aprofundamento no tema, é que eles vão ver como que essas gerações significam, remetem a momentos em que tinham grupos da sociedade civil atuando. Ou seja, a política pública sendo gestada, sendo gerada para dar resposta dos grupos sociais, né? O terceiro pontinho é que em cada geração de política são os grupos de atores atuantes que eles identificam. Então, existe essa relação entre a sociedade civil se organizando, as bandeiras políticas que a sociedade civil levanta e como que elas vão se introduzindo, né? Elas vão sendo incorporadas na política pública. Aí, mais alguns exemplos, né? Eu acho que eu vou passar, porque eu gosto de falar demais, então eu fico sempre aqui atenta ao tempo, para não extrapolar muito tempo da fala e escutar vocês também. Mas como também eu deixei, né? Porque é um material que fica para vocês, então aí tem outros exemplos. E aí, dividindo as políticas públicas entre produção e disponibilidade, acesso e consumo, né? Então, novamente, aí, como que esse referencial da alimentação e do consumo alimentar vai sendo incorporado na agenda da política pública. E além das políticas públicas, a gente teve conquistas institucionais, conquistas em marcos legais que foram respaldando, inclusive, a implementação dessas políticas. Eu trouxe três, muitas existiram, né? Mas eu trouxe três que eu acho que são bem importantes. O primeiro foi que em 2010, por conta de uma mobilização muito grande da sociedade civil, o direito à alimentação ele foi incluído na nossa Constituição. A nossa Constituição de 88, que é muito maravilhosa, né? Mas ela deixou passar o direito à alimentação enquanto um direito social. E isso pode parecer uma coisa assim, mas por quê? Aí um exemplo, né? Nesse momento agora da pandemia, quando o PNAE em muitos lugares foram interrompidos, em alguns municípios, né? A mobilização da sociedade foi via Ministério Público, via Defensoria. A gente tem um respaldo legal, né? Olha, o direito à alimentação é um direito constitucional. O Estado tem que dar seu jeito para garantir esse direito, né? Com ou sem pandemia, com ou sem aula presencial, o Estado tem que fazer porque está na Constituição. Outros dois conquistas legais muito importantes, as duas de 2006, uma é a que a gente chama de Lozan, que é a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, é a lei que vai falar dos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar, é a lei que vai falar das Conferências de Segurança Alimentar, e vai definir o que é segurança alimentar segundo o Estado brasileiro. Então, por exemplo, hoje, quando uma pesquisa é desenvolvida, como essa pesquisa que foi muito divulgada, né, pela Rede Pensam, a Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, dizendo que a fome, né, estava crescendo no Brasil, a gente faz isso tendo como referencial a definição do governo brasileiro que está nessa lei, do que é a condição de segurança alimentar. E se a gente lê, a gente vê que é uma definição bastante completa. Entende-se por segurança alimentar a realização do direito de todos ao acesso regular, ao acesso permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares produtores de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, se a gente tem uma família cuja situação foge dessa definição, opa, a gente pode identificar que é uma situação, então, já de insegurança alimentar. Um exemplo, a família que está deixando de pagar o aluguel porque precisa botar comida em casa. Não é uma condição de segurança alimentar, porque, segundo a lei, a segurança alimentar ela é a realização do direito sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. E aí, um terceiro ponto é a Lei da Agricultura Familiar de 2006, né, que vai reconhecer, de fato, essa categoria e define ela, né, a partir do percentual de módulo, a quantidade de módulos fiscais, o percentual, né, de renda da família que tem que advir da atividade que acontece em casa, a quantidade de pessoas fora da família trabalhando, enfim, é essa lei que vai, então, dizer pra gente quem está ou não sob essa condição, o que às vezes é complexo, porque ela deixa passar, né, pessoas que, por não se classificarem como agricultores e agricultoras familiares por qualquer motivo, né, acabam tendo dificuldade de acessar políticas públicas, mas, por outro lado, ela é importante porque ela vai definir quem é esse sujeito que tem o direito de acessar as políticas para a agricultura familiar. E aí, é importante dizer que todas essas conquistas dos marcos legais, das políticas públicas, ela se deu porque também foi um momento de muita participação e mobilização social popular. Aquela cena ali do início do vídeo, eu acho muito interessante, né? Das mulheres se sentando com os ministros em Brasília, né? Isso é o quê? Isso é participação direta das agricultoras, né? A gente vê que tem lideranças dos movimentos sociais e sindicais, mas tem também as agricultoras vindo de todo canto do Brasil. Então, uma condição, né, para a gente ter uma política pública que fortaleça mesmo, né, que atenda às nossas necessidades, é o Estado e o governo parar para escutar essas pessoas, esses sujeitos das políticas, né? E aí eu trouxe um exemplo de como que era essa dinâmica de participação com o tema da segurança alimentar, né? E que tá lá naquela Lausanne, aquela Lei de Lausanne, que eu falei de 2006. A gente tinha as conferências municipais, com a formação dos conselhos municipais, e aí, né, a sociedade demandando que a nível das prefeituras, todas as secretarias, né, que trabalham com temas que têm a ver com a segurança alimentar formassem suas câmaras intersecretarias. A gente tinha a conferência estadual, que era alimentada da discussão da conferência municipal, até se chegar à conferência nacional com a formulação de documentos, que, né, o objetivo desses documentos era subsidiar, né, criar elementos para a construção dessas políticas nos próximos 2, 3, 4 anos. E aí esse dado, né, que é um dado também que aparece muito, né, recentemente aí nas notícias de jornal, em 2014 o Brasil foi classificado como um país fora do mapa da fome pela Organização das Nações Unidas, né? Aquela fome como uma violência estrutural, ela é amenizada como resultado de uma série de fatores de política econômica, de, enfim, condições nacionais e internacionais, mas também por essas políticas públicas que foram construídas. E aí o que a gente tem visto recentemente, né, todo mundo aí que pesquisa, sistematiza dados sobre políticas para agricultura familiar, para alimentação, opa, né? Desde 16, 15, 16, 17, a gente foi caindo ladeira abaixo nessas políticas. E aí eu trouxe aqui alguns dados, né, que amparam, que justificam, né, essa afirmação que é recorrentemente feita por quem pesquisa esse tema. Primeiro, aquilo que a gente estava falando da participação social foi totalmente desmontada, né? Em 2018, né? 18, primeiro ano aí do governo federal, primeiro dia de governo do atual governo federal, destituiu o Conselho Nacional. Conselho é esse que teve uma função muito importante para construir, por exemplo, o próprio PAA, né? O PAA, ele surge da interação governo federal e Conselho, né? Quem já estava ali do início da retomada do Conselho, que é em 2003, ó, a gente precisa de um programa que compre da agricultura familiar, e seja distribuído, né, em instituições públicas como escolas, hospitais, restaurantes populares, etc. E aí, como eu disse, para dar certo tem que ouvir o povo, né? E aí, um elemento desse desmonte é a destituição desses espaços, né? Uma notícia recente mostra aí os resultados de uma pesquisa, se eu não me engano é do IPEA, 75% dos conselhos e comitês nacionais foram extintos ou esvaziados na atual gestão federal. E aí, aqui à esquerda, né? É um pouco aí das imagens, né? Das conferências que aconteceram aí ao longo dos anos 2000. Um segundo ponto que também vem sendo bastante explorado e denunciado, né? E que é algo que a gente vê aí no nosso cotidiano, aumento do preço dos alimentos. É claro que existe uma série de fatores que justificam isso, mas um, e que tem a ver direto com a política pública, é o fim dos estoques públicos. Esse gráfico aqui do lado são dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e aí a gente consegue ver a queda, né, nos estoques públicos de todos os alimentos, né? Com destaque principal aí para o milho, uma queda de 2010 para cá muito, muito, muito, muito acentuada. Mas também o arroz, né? Que é um alimento cotidiano de uma ampla parte da população brasileira, né? O milho tá aqui em amarelo, o arroz tá num verde aí um pouco escuro, né? O trigo também sempre teve estoques relativamente baixos, mas ele, né, praticamente inexiste de 2015 para cá. E o feijão também sempre teve, já há algum tempo, né, tem uma condição de estoque bastante problemática e continua assim, né? Isso se reflete nos preços que a gente adquire esses alimentos no supermercado, no mercadinho aqui da rua, então, e tem relação direta com a escolha ou não, né, do governo de falar, vou comprar para estocar, né, para uma situação de crise, para uma situação de alta de preços, poder jogar esses alimentos no mercado e aliviar esse preço para o consumidor final. E um exemplo, né, que também tem sido muito denunciado de uma política que foi praticamente levada a zero é o próprio PAA, né, que eu vi aí com as meninas aí da Silo que algumas de vocês acessaram, né, tiveram experiências de acesso ao PAA. Então, um exemplo aqui, já para o final do texto, das 297 mil toneladas de alimentos comercializados em 2012, o número despencou para 14 mil em 2019. 297 mil toneladas para 14 mil, né? E essa queda ela também a gente vai ver quando a gente olha o recurso que é investido nessa política. Eram 587 milhões em 2012 e hoje são apenas 41 milhões. O valor mais baixo foi registrado em 2019, desde a sua criação, a criação do PAA em 2003, como eu falei lá no inicinho das atividades do Conselho Nacional de SAM. O resultado disso é a retomada da insegurança alimentar e também da fome, né? Esse gráfico são dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e aí ele mostra, essa linhazinha mais alta é a linha verde, é a linha que vai marcar a condição de segurança alimentar, ou seja, aquelas famílias que atendem aquela definição que está lá na legislação. O primeiro númerozinho aqui mais à esquerda foi de uma pesquisa em 2004. E aí a gente percebe que até 2013 ele está só subindo, subindo, subindo, subindo, chega a 77% da população em segurança alimentar e nutricional e apenas 4,2, que é esse númerozinho vermelho aqui da PNAD de 2013, passavam fome, né? A condição de insegurança alimentar, a gente divide ela em leve, moderada e grave. A fome equivale à condição de insegurança alimentar grave. A gente faz uma pesquisa, um conjunto de 14 a 15 perguntas, e aí a resposta a essas perguntas vai dizer se a família está em segurança alimentar, cumprindo ali aquela definição, se está em insegurança leve, que é principalmente quando a família tem preocupações sobre a possibilidade de não adquirir no dia de amanhã, na próxima semana, o seu alimento, quando você come preocupada se vai comer amanhã. A insegurança alimentar moderada é quando já tem uma redução de alimentos na família, a pessoa pula uma refeição, a pessoa começa a comprar alimentos mais baratos, ela muda a sua rotina, a sua cultura alimentar, porque não tem condições de manter aquela que gostaria. E a grave é quando você tem uma redução de quantidade, inclusive nas crianças da família. E aí é a condição de fome, né? E aí o que, que a gente vê é que até 2013 ela ia descendo, descendo, descendo, e depois ela volta a subir. Em 18, que é o penúltimo dado aqui, né? Ela já vai de 4,2 para 5,8 a fome. E em 2020, por essa pesquisa que foi feita pela Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, ela vai para 9, que é mais ou menos o mesmo dado que essa pesquisa verificou em 2004. Então é como se em 5 anos a gente tivesse voltado no tema da fome ao estado que a gente estava em 2004, né? Então foi um desmonte e um retrocesso muito grande num tempo muito curto. E aí, né, então a gente desmonta o PAA, a gente tem o PNAE, embora menos desmontado, sempre sofrendo ameaças, vou falar disso um pouco mais pra frente. E aí um outro programa que foi muito estruturante, né, pra redução da pobreza no Brasil, agora recentemente também sendo ameaçado. Uma MP recente instituiu, em substituição ao Bolsa Família, o programa Auxílio Brasil, e substituindo o PAA, o programa Alimenta Brasil. E aí todas as organizações, né, aí do campo, dos movimentos sociais do campo, dos movimentos agroecológicos, têm feito críticas severas a essa mudança, né? Inclusive, uma carta foi feita por mais de 230 organizações pedindo que essa MP caia. Ela ainda vai ser votada no Congresso. Por quê? Primeiro que não teve, diferente de todas aquelas outras políticas que a gente viu, não teve uma discussão com a sociedade civil, né? Pra gente saber, beleza, Bolsa Família tá com problema, vamos resolver aqui. Como resolve? Deixa eu escutar vocês. Isso não aconteceu. Foi uma mudança, como a gente chama, de canetada. Vou mudar aqui, eu que nunca acessei essa política, nem sei como é que é direito, vou aqui e vou mudar na minha caneta, né? Ela não especifica critérios para a inclusão de beneficiários. Então, ela falou de um aumento do número de beneficiários, mas como? E a gente sabe que isso sempre foi uma questão que gerava controvérsias na implementação do Bolsa Família, né? Quem tá no Cade Único, quem não tá, né? Quem a gente prioriza para pagar o benefício. E aí a MP não fala sobre critérios de inclusão. Então, o que eles estão falando, né, essas organizações, é que esse Auxílio Brasil, ele é uma tentativa de apagamento institucional. Vamos esquecer essa história, que esse programa, ele tem muita relação com outro governo, com outro momento do país, e eu quero me dissociar dele, quero criar o meu programa de auxílio, né? Então, essas são as denúncias que têm sido feitas. Pode passar. E aí dizer que, assim, IPEA e muitas outras, né, pesquisas desde 2003... Muitas pesquisas foram feitas para comprovar, e aí, Bolsa Família tira mesmo o pessoal da pobreza? E aí a gente tem estudos de excelente qualidade, né, que comprovam, que mostram a relação do programa com a erradicação da miséria, com a erradicação da fome no Brasil. E aí é difícil falar dos caminhos possíveis, né, da prática, como é que a gente continua praticando políticas públicas com tantos desmontes, mas eu botei aqui que eu sou uma Emília esperançosa, né, então eu vou tentar aqui pincelar algumas coisas para nos esperançar, né. Primeiro é isso, nada disso está acontecendo sem o povo reclamar, né. Articulação Nacional de Agroecologia, MST, Movimento Orgânico, todo mundo está, desde o início, né, que se visualizou esse desmonte, como a gente chama, esse povo está falando, nó, e desde lá a gente falava, vai dar ruim, e infelizmente, né, tá dando. Então, também tem sido elaborados muitos documentos, né, dizendo, olha, o que que a gente precisa? E aí eu trago aqui com foco no direito à alimentação, entendendo a urgência do tema da fome, mas, como a gente viu lá no início, né, a terceira geração das políticas públicas, a gente está olhando aqui as políticas públicas, entendendo que elas trabalham a dimensão do direito à alimentação a partir do fortalecimento da produção de alimentos saudáveis, né, que acontece a partir da agricultura familiar, a partir da agricultura camponesa. O que que a gente precisa, né, para retomar esse combate à fome, para retomar essa luta contra a pobreza e no rural brasileiro. Garantir o PNAE, né? O PNAE, ele ainda é uma das políticas que estão sendo mais salvaguardadas, não sem ataques, né? E aí eu posso, enfim, depois até falar um pouco mais disso, ataques inclusive no Legislativo Federal, gente que está querendo, opa, tem reserva de mercado no PNAE, calma aí, vamos botar aqui leite, vamos botar aqui o meu produto aqui da minha galera lá do Mato Grosso, para eu reservar mercado aqui para esses grandes produtores, né? Então, tem gente de olho no PNAE, né? Então é muito importante a gente garantir a defesa dele, né? Ele atende toda a rede básica de ensino. Então, ele alimenta as nossas crianças, né? Os nossos pequenos e as nossas pequenas. E quem está na escola, eu sou professora da rede municipal, eu vejo meus alunos saindo, correndo na hora do intervalo para comer um prato de comida, porque a gente sabe que, né, atualmente, muita gente se alimenta porque tem essa comida na escola. E que bom poder ter nessa comida um alimento saudável, um alimento que alimenta de verdade. Tem que retomar o PA, tem que continuar apoiando essa regularização, sobretudo a partir da emissão das DAPs, dos agricultores e agricultoras. A gente tem que fortalecer os circuitos curtos e de proximidade, né? Vocês devem ter falado sobre isso na aula passada. A gente precisa de estímulo e apoio para a distribuição desses produtos. O escoamento continua sendo um grande desafio, né, da produção familiar. Os restaurantes populares aqui no estado do Rio, né? A gente tem tido a retomada, a reabertura de restaurantes que nos últimos anos, com esse caos que se instaurou no governo do estado, né? De falência do nosso governo do estado aqui no Rio. Agora a gente tem começado a ver a reabertura de restaurantes populares, e aí isso acaba abrindo uma possibilidade de mais um mercado institucional, né? De compra direta. Apoio a mercados, feiras, mercados populares, a criação de auxílios de alimentação, né? E aí não é só aquele vale que a pessoa vai lá comprar no mercado, não. É um auxílio à alimentação que fortalece a agricultura familiar. Benefícios para restaurantes e pequenos mercados que adquiram produtos da agricultura familiar e local. O apoio à transição para a agroecologia e apoio a iniciativas de agricultura urbana e periurbana, que a gente também tem visto na cidade do Rio, por exemplo, com uma grande região periférica, as adições de agricultura urbana também, muitas vezes, como a possibilidade daquela família que está endividada, que está sem trabalho, que desistiu de procurar trabalho, é ali que ela pode achar uma salsinha, que ela pode achar uma couve, que ela pode achar uma taioba, ela pode achar um almeirão. Então, assim, só reforçar, né, a importância da gente entender que o PNAE, ele é uma trincheira para a gente, né? Ele trabalha a partir dessa ideia da segurança alimentar. A gente tem a reserva de 30% da agricultura familiar e é um programa que a gente pode estar sempre, cotidianamente, monitorando. Aqui à direita tem, inclusive, abaixo o link desse site que mostra as contas online, onde a gente vai ver, por exemplo, se o nosso município ele adquire ou não, né, os 30% da agricultura familiar, se ele adquire mais, se ele adquire menos. É uma base de dados, né, chata, porque ela é feita para a gente não acessar a informação, mas ela está lá, é importante a gente se apoderar desse instrumento. Ele foi uma grande conquista e a gente precisa sempre estar defendendo ele. Muitos municípios retrocederam na compra dos 30% no contexto da pandemia, mas houve também muita mobilização, como por exemplo do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, para garantir com o Ministério Público, Defensoria Pública, que esse programa ele mantivesse as suas ações, inclusive com a compra direta. E aí mencionar, né, que por conta nesse contexto, né, da pandemia, onde o pessoal foi vendo retrocessos na implementação do PNAE, foi constituído um instrumento muito bacana, que é o Observatório da Alimentação Escolar, né? Eu deixei aí o link. Então, é uma base de dados, é um site fácil, tem no Instagram, né? Tem na internet, que a gente pode, às vezes, acessar informações básicas que a gente tem dúvida, né, mas que são importantes, né? Deixei, inclusive, o próprio link da parte do site que fala de perguntas e respostas. E aí conta um pouco como é que é calculado o valor do PNAE, como que a gente acha informação do CAI, que é o Conselho da Alimentação Escolar no meu município, como que eu posso garantir a exigibilidade, ou seja, como eu posso garantir que os 30% vá mesmo na minha rede municipal para a agricultura familiar. E teve também, nesse contexto, em 2021, uma campanha puxada pela Articulação Nacional de Agroecologia e pelo Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, chamada Agricultura Familiar é Saúde na Alimentação Escolar, que era também mais um instrumento que essas duas organizações construíram para reivindicar que o PNAE fosse executado no contexto da pandemia. No caso das compras institucionais, né, o que eu trago aqui também, assim, né, na perspectiva da esperança, né, é que embora a nível nacional o PA, o orçamento dele foi reduzido a quase nada, né, a gente tem tido pressão nos municípios e no estado para que sejam implementados PAs estaduais e municipais. Então, aqui no Rio, a gente teve no ano passado a aprovação de uma lei que regulamenta um PA estadual, inclusive a SEASA, ela comprou, teve PA no estado do Rio de Janeiro. Né, eu trago aqui uma reportagem lá da SEASA mostrando a compra direta a partir de uma chamada de PA. Recentemente também abriu uma chamada aqui no governo do estado do Rio. E essa e outras coisas têm sido costuradas numa câmara técnica no Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, né, uma câmara técnica de agricultura orgânica e agroecologia, que tem sido aí também uma trincheira de muitas organizações aqui do estado e da capital para avançar em políticas públicas estaduais, já que no nível federal a gente tem visto pouca possibilidade de incidência. E aí é nessa, né, nessa perspectiva que eu queria compartilhar um pouco isso, né? Como que muitas organizações aí do movimento de agroecologia têm investido, né, seus esforços, suas energias nessa discussão com outras instâncias de governo que não federal. A gente viveu uma história virtuosa, muito positiva, né, de diálogo com o governo federal, a conjuntura mudou, e aí vamos então se entrecheirar, vamos, né, cair em cima aí dos estados e dos municípios. Ano passado a gente teve eleição municipal, e aí a ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, fez uma pesquisa que registrou mais de 700 políticas municipais, e aí a gente tem desde políticas com orçamentos robustos, mas a gente tem também políticas com orçamentos muito baixos, né, que envolve simplesmente uma decisão política, uma escolha política da gestão municipal de apoiar a produção de alimentos no município, né? Então, por exemplo, de compostagem de resíduos que são direcionados para a produção agrícola, vale para servidores públicos, servidor público que recebe ticket alimentação, que vai gastar no mercado, pois agora vai receber um ticket para ser gasto lá na feira dos agricultores do meu município, né? Então, são mais de 700 políticas nos mais variados temas, e isso está aí nessa pesquisa, né, lá no site da ANA. E esse ano, né, também aí nesse ânimo de fortalecer a incidência política nos municípios, a ANA está com essa iniciativa Agroecologia nos Municípios, né, investindo então esforços em alguns municípios brasileiros para a gente também construir boas políticas que sirvam de inspiração. E aí, para finalizar, né, dizer que a gente viveu aí, né, muito tempo um dilema de saúde, economia, a gente está numa condição de muita precarização da nossa sociedade, né, a gente também está num momento em que, por conta de endividamentos, por conta de escolhas políticas, tem se falado muito, né, de reduzir, enxugar Estado, reduzir até o corpo administrativo, né, os burocratas, não investir em políticas públicas. E aí eu dou aula para jovens, né, então eu tenho que sempre ficar fazendo interlocução com o que a rede social tá pipocando. E aí, recentemente, essa senhora ficou muito famosa aí, meme, né? Virou memes. Ela é a Conceição Maria Conceição Tavares, é uma economista que é muito famosa dos anos 70, 80, 90. E ela falava uma coisa que eu, embora há algumas décadas atrás, eu acho que continua muito atual, né? Porque quando a gente está falando de política, a gente está falando de economia, né? A economia política, ela envolve escolhas, né? E aí ela fala que a economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e riqueza, desemprego e miséria. Isso, para mim, não é economia. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer e depois distribuir é e tem sido uma falácia. Por que não distribui? Então, a importância da gente seguir disputando, né, a política das políticas públicas para fortalecer e reparar historicamente populações que foram excluídas dos seus direitos. Isso foi o que eu preparei para hoje. Agradeço pela escuta. caipiratechlab.silo.org.br